no Comitiva Sertaneja, na Comitiva Sertaneja em Guaranésia. Então seja rápido, 3555-1896, mande uma mensagem dizendo um nome de um dos patrocinadores do programa Expresso, ou então ligue 3555-1896 para concorrer a esse convite no final do programa de hoje. Vou sortear dois ouvintes serão contemplados com esses convites. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.